O pai caipira fala para o filho, também caipira. Ô filho, põe a sela no cavalo velho pra eu? Ah, pai, mas por que que você vai com o cavalo velho? É que eu acho que nós temos que gastar as coisas velhas primeiro. Ué, então por que que o senhor não vai a pé?